Muito bem, pessoal. Através desse áudio, eu pretendo compartilhar com vocês algumas medidas que eu considero fundamentais para que nós possamos enfrentar, medidas que nós temos que adotar para que nós possamos enfrentar esse novo e difícil mundo que está surgindo para nós. Para que fique bem claro a mensagem que eu quero, ou a informação que eu quero passar, as dicas que eu quero passar, eu vou construir aqui uma metáfora para poder explicar, poder embasar o meu pensamento, ok? Vamos imaginar um mergulhador que está aí se preparando para fazer um mergulho. Muito bem, para que ele possa, depois da atividade, retornar com segurança, para que o decorrer desse mergulho e o retorno dele para a superfície possa se dar com segurança, ele precisa fundamentalmente que o seu equipamento esteja íntegro, em perfeitas condições de funcionamento. Qualquer avaria em qualquer parte do seu equipamento poderá comprometê-lo no seu mergulho e poderá jogá-lo numa situação crítica e, quem sabe, sem retorno. Então, quanto melhor, quanto mais perfeito estiver o funcionamento do seu equipamento, com mais segurança ele fará esse mergulho e retornará para a superfície. Então, assim como o mergulhador está indo para um ambiente onde naturalmente o seu corpo físico não suporta, então ele depende desses equipamentos, assim também nós estamos indo para um novo mundo, onde naturalmente o nosso modelo de vida que nós temos hoje não funcionaria neste novo mundo. Então nós dependemos, digamos, fazendo aqui um. É metafórico, ok? O que eu estou passando é uma metáfora, mas nós precisamos então de um equipamento para podermos entrar neste novo mundo e sobrevivermos nesse novo mundo. Então, digamos que o nosso equipamento, assim como o mergulhador, assim como o equipamento do mergulhador se divide em partes, então ele tem um cilindro de oxigênio, ele tem um respirador, ele tem um pé de pato, ele tem uma roupa e assim por diante. Vamos pensar que o nosso equipamento também se divide em partes. E eu gostaria de dividir o nosso equipamento em quatro partes. Primeiro, a nosso corpo físico. Depois, a nossa mente. Depois, as nossas emoções e o nosso espírito. Então, assim como o equipamento, todo o equipamento, todo o conjunto de equipamento do mergulhador precisa estar em perfeita condição e íntegro, o nosso equipamento, as partes do nosso equipamento também precisam estar em perfeitas condições, também precisam estar íntegras, ok? Então, aqui, rapidamente, eu quero passar um por um desses quatro pontos para nós entendermos o que precisamos, que tipo de postura nós precisamos assumir, que tipo de equipamento, digamos assim, não é? Nós precisamos vestir para entrarmos neste novo mundo com a maior segurança possível. Muito bem. Vamos começar então pela saúde, pelo corpo físico. Nós vimos que o sistema está sob o controle da maior parte do planeta. Há uma grande conspiração operando neste planeta. A indústria farmacêutica está controlada pelo sistema. A indústria alimentícia está controlada pelo sistema. Nós precisamos, neste novo mundo, a partir de agora, evitarmos a todo custo medicamentos, hospitais, tratamentos de saúde, ok? Quanto menos nós dependermos disso, melhor, porque isso nos jogará, depender de medicamento, depender de hospitais, de tratamentos médicos, nos jogará para dentro do sistema e seremos, numa condição dessa, facilmente controlados pelo sistema. Então nós precisamos evitar isso a todo custo. E o único jeito que nós temos de evitar hospitais, medicamentos e afins é estando com a nossa saúde, com o nosso corpo físico íntegro. Estando íntegros fisicamente, nós não dependemos desses recursos. E o caminho para essa integridade física é nada mais, nada menos que a alimentação. Este é o ponto-chave da questão. E quando nós falamos de alimentação, nós caímos numa grande problemática que é a indústria alimentícia. Há muito tempo, a indústria alimentícia vem nos bombardeando com veneno em cima de veneno. E nós precisamos entender esta mecânica para evitarmos ao máximo cairmos nessa armadilha. E aí, a recomendação que eu dou é um médico professor chamado Dr. Lair Ribeiro. Eu vou deixar nesse PDF de apoio que está aí dentro desta pasta áudio, tem um PDF com as fontes, tem aí fontes importantes que você deve acessar sobre o Dr. Lair Ribeiro, incluindo o currículo dele, ok? É um currículo extremamente extenso. Ele é, entre outras qualificações, ele é nutrólogo, então ele mexe, ele entende vastamente desta área de alimentação. E para se ter uma ideia, o apelido dele é Médico dos Médicos. Por quê? Porque a principal função dele é dar aula, treinamentos para médicos formados, para nutricionistas formados, para cardiologistas formados. Então imagina que um profissional que dá aula para profissionais formados, esses que nos atendem nas clínicas e nos hospitais, dá para ter uma ideia do grau de competência dele. E tem um ponto fundamental. Aliás, o currículo dele está aí nas fontes também. Você pode conferir o currículo dele. E aí tem um outro ponto que soma a este, é importantíssimo, que ele é um médico que bate de frente com o sistema. Então, um médico extremamente qualificado, com conhecimento profundo na área também da nutrição e que enfrenta o sistema de frente. Então, dá para imaginar o que ele nos revela, tanto com relação à indústria alimentícia, que vem nos fornecendo uma quantidade muito grande de venenos que estamos consumindo no nosso dia a dia, quanto o que ele nos revela sobre as medidas que temos que tomar e os benefícios reais que não nos são apresentados, e ele nos apresenta benefícios reais para a manutenção da nossa saúde e a integridade da nossa saúde. Eu vou assegurar que, seguindo as instruções do Dr. Lair Ribeiro, nós poderemos construir uma saúde de ferro, uma saúde que dispensará medicamentos, dispensará hospitais, porque estaremos imune a doenças. Eu deixei aí nas fontes os pontos principais que eu considero que deve-se trabalhar: água, sol, óleo, óleo de cozinha, eu deixei aí também nas fontes. Água é o ponto principal, ok? 70% do nosso corpo é formado por água. Então nós dependemos de água da melhor qualidade possível. Então deixei um vídeo aí também do Dr. Lair Ribeiro falando sobre água. E depois pesquisem mais sobre água e tudo o mais que ele fala, e eu deixei listado aí no documento. Não fiquem também restritos ao documento. Pesquisem mais, procurem no YouTube, vejam os vídeos, as entrevistas, as palestras do Dr. Lair Ribeiro. É surpreendente o que ele nos revela, é surpreendente como ele desmascara a indústria do alimentícia e nos traz informações valiosas para a manutenção da nossa saúde. Bom, um outro ponto do nosso equipamento, conforme nós tratamos, né, é a nossa mente. Aqui não há muito segredo, ok? Nós precisamos estar no estado vibracional mais elevado possível. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre como funciona a vibração do nosso sistema, os padrões vibracionais do nosso sistema, até para não ficar muito extenso. Mas o que eu vou dizer é isto: precisamos do estado vibracional mais elevado possível. E nós conseguimos isso elevando o nosso pensamento. Ok? Então, pensando em coisas altas, em coisas elevadas, pensando em coisas boas, pensando em coisas alegres, assistindo, por exemplo, filmes de comédia que nos trazem humor, que nos faz rir, é fundamental nos mantermos distantes de notícias que nos deprimam, de vídeos que nos deprimam, de filmes que nos deprimam. Manter o estado mental o mais elevado possível. Desta maneira, nós garantimos que muitas portas, inclusive portas espirituais, se fechem, ok? Para a entrada do mal. Eu quero dizer isso, se fechem para a entrada do mal. Por quê? Porque ao elevar nosso estado mental, nós elevamos as nossas emoções, nós nos conectamos com um plano superior. Então, espiritualmente falando, nós nos conectamos com, vou usar aqui uma metáfora, com o céu. Ok? Nós nos conectamos com coisas altas, nós nos conectamos com frequências de amor, de felicidade, de gratidão. Esse é um outro ponto, aliás, a gratidão é fundamental nesse processo. Precisamos estar sempre agradecendo tudo que temos, agradecendo tudo que conquistamos, para que nós possamos manter a nossa mente no padrão mais elevado possível. Isso é fundamental para que nós possamos fazer conexões altas e, desta maneira, automaticamente interrompendo conexões baixas. E ao interrompermos as conexões baixas, nós não permitimos com que o mal espiritualmente entre em nossa vida e nos influencie. Então, este dado também é fundamental, ok? Pensamentos elevados. Inclusive, mantendo o pensamento elevado, a mente num estado vibracional elevado, o nosso corpo também se torna mais resistente. Dificilmente doenças sobreviveriam em um organismo onde a mente do indivíduo está elevada e vibrando em padrões altos. Imagine então, se você soma isso, todo o cuidado com a saúde, conforme nós colocamos no primeiro ponto, você tem aí um estado bastante pertinente, bastante adequado para enfrentar um mundo de dificuldades. O outro ponto que eu coloquei é as emoções. Bom, com relação às emoções, a gente não tem muita necessidade de se preocupar com ela. Nos preocupando com a nossa mente e mantendo a nossa mente num padrão elevado, consequentemente, as nossas emoções refletirão este padrão. As nossas emoções automaticamente funcionarão de forma elevada, vibrarão de forma elevada se a nossa mente estiver vibrando de forma elevada. Elas são conectadas, não dá para trabalhar uma em uma direção e outra em outra direção. Se nós trabalhássemos as nossas emoções, a mente também acompanharia. Mas como é mais difícil trabalhar as emoções e é mais fácil trabalhar a mente, então nós trabalhamos a mente, elevamos a vibração da nossa mente, por consequência, os nossos padrões vibracionais relacionados às nossas emoções também se elevarão, ok? Bom, e o último ponto, a questão espiritual. Aqui não há muito segredo e a coisa é muito objetiva. Se você é cristão, como a maioria de nós é cristão, e esses primeiros workshops que eu dei foram direcionados para um público cristão, então eu estou ressaltando este aspecto. Então, o cristão, ele busca a espiritualidade de uma forma muito objetiva, lendo a Bíblia e praticando aquilo que lá está escrito. Ao ler a Bíblia, ao entender a palavra, a mensagem ali escrita, e ao andar na vida conforme as orientações bíblicas, você estará com a sua espiritualidade, municiada, digamos assim, para enfrentar problemas de ordem negativa, ok? E aí, de novo, a gente faz uma soma da coisa, né? Imagina você conhecendo os ensinamentos bíblicos, praticando os ensinamentos bíblicos, mantendo a sua mente em um estado de vibração elevado. E lembrando, as suas emoções acompanharão esse estado elevado de consciência, não é? De mente, você cria um estado de consciência muito elevado. Ou seja, você, como um todo, como consciência, se eleva a um nível tão significativo que dificilmente você se deixaria influenciar pelo mal, ok? Então é objetivo, é simples, é básico. Se você não é cristão, siga o seu mestre espiritual. Se Jesus não é o seu mestre espiritual, então siga o seu mestre espiritual. O importante é que você esteja elevado espiritualmente. E elevar-se espiritualmente significa andar conforme as suas crenças espirituais determinam. Isto fortalece a sua consciência, ok? Não cabe aqui discutir quem está certo? Qual é o líder espiritual mais ou menos adequado? Ok? Aqui eu posso ter um cristão me ouvindo, eu posso ter um budista me ouvindo, eu posso ter um Hare Krishna me ouvindo, eu posso ter um espírita me ouvindo, se bem que o espírita ele é cristão. Então, naturalmente, serve as instruções do cristianismo para ele também. Então, eu posso ter pessoas de denominações, de crenças diferentes, e eu não posso forçar ninguém a abandonar a sua crença e partir para outra. Então, a recomendação fica num tom, digamos, coerente, que se encaixe com todas as crenças de quem estiver me ouvindo agora, ok? Mas volto a reforçar o ponto do cristianismo. Eu, certa vez, ouvi de um amigo que a Bíblia, ela é um manual, e eu achei isso muito interessante e é muito pertinente, porque eu fiquei imaginando, por exemplo, se você pegar uma televisão, comprar uma televisão nova, colocar na sua sala e ficar lendo o manual, a televisão não ligará, a televisão não funcionará. Enquanto você ficar lendo o manual, a sua televisão não funciona. É preciso que você leia o manual, entenda o que está escrito no manual e coloque em prática o manual. A hora que você coloca em prática o manual, então a sua televisão liga, ok? Porque você vai lá e faz o que precisa ser feito, o que o manual te recomendou fazer, te instruiu a fazer. Então você faz e a sua televisão funciona. Com a Bíblia, então, pensando na Bíblia como manual, é a mesma coisa. Nada servirá, ela não servirá de nada e não funcionará para finalidade alguma, se nós ficarmos lendo a Bíblia e não colocarmos em prática os ensinamentos que a Bíblia nos traz, ok? Bom, então, gente, com esses quatro pilares, tem um quinto ponto que eu quero falar rapidamente aqui, mas com esses quatro pilares, saúde, mente, emoção e espírito, em funcionamento perfeito, em funcionamento adequado, estando esses quatro pontos íntegros, nós estaremos em condições de enfrentar este novo mundo. Do contrário, provavelmente nós sucumbiremos. Então a escolha é de cada um de nós: seguirmos por esses caminhos ou ignorarmos tudo isso e enfrentarmos um mundo sem o preparo adequado. A questão é que, sem o preparo adequado, assim que a ficha cair, assim que as coisas estiverem acontecendo, poderá ser tarde demais. Então está mais do que na hora de nós nos prepararmos, porque, conforme nós dissemos e conforme todo o material disponibilizou para vocês em termos de informação, tudo indica que nós estamos entrando neste novo mundo, portanto precisamos nos preparar para ele. E o último ponto que eu queria colocar é: a gente viveu até aqui uma era de conhecimento. O conhecimento vale muito dinheiro, porque o conhecimento te projeta no mercado de trabalho, o conhecimento faz você ganhar dinheiro e assim por diante. Nós entraremos numa fase onde o conhecimento provavelmente ficará rebaixado a segundo plano. A informação terá mais valor do que o conhecimento. Então é fundamental que você busque muita informação. Por exemplo, nós falamos da HARP. De repente, não é necessário que você compreenda, tenha o conhecimento de como a HARP funciona. Mas é importante você ter a informação de que a HARP existe, de que ela possui um conjunto de antenas e que mexe com, altera o clima, mexe com a ionosfera e altera o clima. Ok? A mesma coisa com os rastros químicos. De repente, você não precisa ter o conhecimento da composição desses rastros, de como eles são fabricados, mas você precisa ter a informação de que ele está acontecendo, de que estão pulverizando a atmosfera com elementos para prejudicar a nossa saúde e para também servir de suporte para a HARP e manipular o clima, e assim por diante. Então nós estamos entrando numa era onde a informação será mais importante, será mais relevante do que o conhecimento. Precisamos buscar muita informação, ok? Então, gente, é isto. Mais uma vez eu convido você para acompanhar o meu blog, é o artigos.fabior2.com.br. Eu estou acompanhando essa escalada para a nova ordem mundial e você poderá encontrar muita informação lá a respeito desse tema. E sempre que notícias relevantes surgem, eu monto um artigo e publico no blog. Então fica aí o convite para você acompanhar. E aguardem mais novidades, mais notícias, e a gente vai seguindo para frente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. No blog tem o meu contato. Vocês podem também comentar os artigos. Vocês podem tirar dúvidas através dos artigos, por meio dos artigos. Eu responderei todas as mensagens que me chegarem e todos os comentários que forem feitos. Ok? Então, gente, muito obrigado e olhem o material com muita calma e com muita atenção. Vamos nos preparar, porque o que nos espera é, no mínimo, desafiador. Ok? Então, gente, um grande abraço e abra os olhos.